Records. Mixtape. Costa Costa. Eis o doce veneno, vivendo e vivão. O dia provei sem pressa, fui nessa negão, sou função. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. Sou o que sou, vivo aquilo que falo. Rap é do gueto e não é pros embalo. Vagabundo, se for pra somar, chega aí. Paguei pra entrar e nunca mais vou sair. Então, venha que venha. Dinheiro eu quero, uma linda mulher e um belo castelo. É jogo. Sou o que sou, vivo aquilo que falo, que falo. Sou o que sou, vivo aquilo que falo. Cruzei os pegou no gueto, puto, sem meio puto me vi. Sem estudo, emprego, é sem futuro. Não nasci, me fiz vagabundo, guerreiro. Sim, o jogo é bruto, me fiz justo como o mundo. Desci o morro e vim pra rua atrás da grana. Eu tenho a manha, engano a morte, dou balão nos cana. Levanto a ponta, eu tenho a fama de tirar da lágrima força, conheço o drama. Eu vi o sangue, eu vim das ruas daqui. O desafio é grande, mas nada é possível pra mim. Eu sou do nego contra o mundo pra subir. Paguei pra entrar e nunca mais vou sair. Então, sou o que sou, vivo aquilo que falo. Sou o que sou, vivo aquilo que falo. Drogas e violência de costa a costa. Mixtape! Esse é o esquema, bota fé no bagulho. E aí, chave? Vai e vem, os dólar pede bagulho. Não sei de nada. Cê quer a sede, tudo que ela seduz. E aí ela seduz, favela, bota fé no bagulho. Mas não esquece um bagulho, irmão. Embaça não, não mete essa de sabidão. Viaja não, não é apologia, nem demagogia. Porque sou o que sou, boto a vida na rima. Então, ficou claro, cê é bom pra mim, eu encaro. Porque eu sou o que sou, vivo aquilo que falo. Se ligou, eu sou do nego e teus guerreiros por mim. Até o fim. Sou do gueto e faço é rir dos gadinhos. Deixa eles vir. Desse jeito, meu coração tá no gelo. Eu fui o último e vim na intenção do primeiro. Sangue bom, eu sou do Nordeste, teus guerreiros no Sul. Fazendo algum. Não tem 7-1, tô vivendo bagulho. Se todo gueto é um gueto, eu não vim em vão, falou. Vou sair poder, não, através do sol, levou. Vim pra vencer e não fico de ilusão. Eu piso nos cuzão, eu sigo na função. Então, sou, vivo aquilo que falo, que falo, que sou, vivo aquilo que falo. Só que é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. Mixtape! Essa é pra bombar, primo. Costa a costa! Mixtape! Quero esse grave no coração do vagabundo, tá ligado?